de chuva, molhando meu coração. Meu pensamento me diz, é loucura, com palavras de silêncio e solidão. Baby, come back. Baby, come back. Back.